Salvador, é o Rio 5972. Rio 5972, contato radar, suba para o nível 320. Voe Leda da presente, após Leda, voe eu. Após que nível? 320, o Rio 5972. Voe Leda da presente, após Leda, eu. Leda da presente, após eu. Confirme o Rio 5972. Espera ver me informar da presente Leda. NMA 258, boa noite, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, QNH1 no 0 no 5. 050, ajustado ao 0 no 5, possibilidade de voar direto no Sul, né? NMA 258, negativo, é o número 2, autorizado TAP. Alfa, repartência da Juliette. Alfa, Juliette. Follow all zero, intira to follow all zero, 5, 0, 2, 0, power, descent time, 3, 1, 5. Country 152, descendimento em 2000 feet, QNH 1015. Disregard the restrictions on top position and clear the final approach, Alexis Hay runway 10, call established. Okay, procedure 2000 feet, we scan in 101, follow, call it joint, final, 73152. Total 9908, Centro Recife no 251, 133325. Rio 5972, Centro Recife, 1251, 13325. 251-3325, obrigado, boa. Boa. Azul 4062, boa noite, autorizado chega da Mari, desça para o nível 060, QNH1 no 0 no... 6258, confirma indicada. 6258, tá, confirma indicada. Ok. Afirmativo, 6258, desça para 3.000 pés, que é legal no 0 no 5. 3.000 com 1.000, Azul 4062, confirma indicada. Confirma para 62? Confirma indicada, Azul 4062. 250. Certo. Sentry 152 doing a position, complete approach, tower 11895. 11895, T152. Tower DC 103152, passing outer marker, whiskey or not looking. DLS X-Rita, pistola 0. 2015, chamar a gente da 10, 6258. West 52. Contra 062, desça para 3000 pra esquina legal no 095. Level 57, lead to the right and call 1-2 on the small line. Then. The right 21, I agree. Solo, Salvador, tá 3-3-1-5-2, livrando a Delta nesse escudo. 3-1-5-2, táxi via Alfa Juliette, portão 6-12. Alfa Juliette, portão 6-12, tá 3-1-5-2. Estabilizou a ereção no 0, o Xenair 6258. Xenair 6258, reduza para aproximação, completa aproximação, torre no 895. Reduzindo, chamando a torre o 6258. Azul 4062, desça para 2000 pés, que negar o no 095, reporte estabilizado no ILS, rei da pista no 0. 2.095, reportar estabilizado. Torre Salvador, boa noite. É o Xenair 6258, passando esse terminal no 0, baixo e travou. Ciente 6258, livre pouso, pista no 0, ventura 20 graus, 10 mais. Tem livre pouso no 0, o Xenair 6258. gentileza, o vento do 6258? Fundo 20 graus, 120 anéis. Tá copiado, obrigado. Atende o pouso no 6258. Utilizando azul 4062. Azul 4062, completa aproximação, turno 1895. 1895, muito obrigado, boa noite, até amanhã. Boa, até. Salvador, muito boa noite, azul 4062. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4065. Salvador 62, continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Seguindo a aproximação, azul 4062. 6258 no solo 02, direito 219 no solo. 1896, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no 5. Autorizado chegada Mari, desça para o 050, QNH 10 no 5, bom, 896. Recebia Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette do Norte, 6258. Salvador, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso e mastro da lado. Salvador, boa noite, o voo 905, cliente da Alfa, cópia Natal, posição 1. Autorizado Natal, nível 370, via pêndulo 10, saída pouca, transição ZIPAR. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5126, coteja. 370 autorizado, pouca ZIPAR, pêndulo 10, decolada 10, curva esquerda, 5126, 19.8, 805. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Vai chamar, obrigado. 062, solo 06, direito 219, solo. Direita do solo. Solo azul 4062, livrou. Táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, 4062. Gol 805, pushback acionamento. 805, autorizado, chamar o táxi. Vai chamar o táxi, 805. Era previsto Pucca, transição Aracaju, aguarde cópia. Pucca, nós jogou Pucca, Aracaju, aguardando, Gol 794. 9:30, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, que liga ONU 095, está livre LS, reporte estabilizado. Após a posição ITAP, descendo para 2000 pés, ONU 095, reportará estabilizado. Gol 1 8 9. Eldorado Aracaju, nível 230, via Golfo 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-9-8, aciona 5-1-3-5, goteja. Coronel 714-2, Aracaju 230, pela Golfo 677. Decola da 1-0, com curva esquerda na Puca, Aracaju. De 9-8, controle, transponda 5-1-3-5, Coronel 714. Planejamento correto, chama para pushback e acionamento. Táxi, Gol 1805, a bordo 84, alternado Maceió, 2 horas e 35. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8-195, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2-9-5, boa noite. Estabilizado ILS Golfo 1896. Gol 1896, Duna, completa aproximação, torre 1895. Gol 1895, Golfo 1895. Boa noite, Gol 1805, ponto espera da 10. Sim, sim, a linha decola direto? Não tão direto, mas a linha decola. Eu tô com a lado da companhia já, uma mil e meio de cima, então mantém a posição. Ah, ok, vai manter a posição, 805. Torre, muito boa noite, Gol 1896. 896, cheque trem autorizado pouso, pistão 0, ventura 20 graus, 89. Está autorizado o pouso, Gol 1896. Salvador, tô 3, zona 52. Prossiga. Na sua escuta, pronto para cópia, autorização Maceió. Sim, saída prevista, Puca, transição na casa de aguarde, cópia. Saída Puca, aguardando cópia, tá 3152. Autorizado, chama para o táxi. É só 1219 à direita. Boa noite, Itália 6, boa noite. Itália 6, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Estacionamento 3152, Chimarã. Alfa, próximo de leste, boa noite, nosso senhor. Gente, mantém a posição. Manterando. não passa tanto para o ataque 149 a bordo, uma hora e 50 de outra vez, não é favorável. Souza a bordo? 149. Gente, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 1-8-94, bem. Alfa 3891, boa noite, autorizado chegada bom, desça para o nível 050, QNH 1095. Tono 805, Centro Recife, 1-2685, 1-2545. 2685, 2545, boa noite. Boa. Fica transição Aracaju, aguarde cópia. Guarda 994. Boa noite, 96, rapaz, passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette, portão 10. 10, portão 10, portão 6, bloco 7. Gente, o Gu 714, autorizado a linha de decolar, 120 graus, 109. A linha de decolar, 10 boa, na 714. Pronto para cópia? 994 da feira. Autorizado Maceió, nível 350, via Prewisk 58. Saída pouca transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 19.8, aciona 5144, coteja. Maceió 350, conforme a rota 358, decola da 10 esquerda, pouca transição Aracaju, controle 19.8, transporte 5144. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Vai chamar. 04, decola os 31, no controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, boa noite, não posso decolar na Pucara, Caju. Bruno 704, boa noite, contato radar, suba para o nível 230, saída PUC. 230, saída PUC, Bruno 704. Então, autorizado, Duna, reporta estabilizado o TAN 3891 no ILS X-Ray da pista no zero e desça para 2000 pés, QNH 1095. 2000 pés, 1095, autorizado ILS X-Ray na proa de Duna, reporta estabilizado 3891. Solo, Salvador, TAN 3152, para puxa e estacionamento no 06. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama na 3152. 7-4, Aracaju da presente. Essa Aracaju, Gol 7-4. Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, poderia confirmar o terminal? 12545. 2545, obrigado. Paulo! Salvador, eu vou Mono 606, muito boa noite. Tem que lembrar para a Copa de Autorização Campina Grande. Boa noite, autorizado Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5147, coteja. Autorizado 390 Campina Grande, na Perzulu 10, Puca Zipar. Decolagem da 10 com a primeira curva esquerda, 119.8 com o motor de saída, 5147 ao transponder, para o gol 1606, está no gate 5. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamará quando pronto, gol 1606. Solo Salvador, tá 3152 para o táxi, GB 154, altera Aracaju, 2 horas de autonomia. 50 KNH 10 no 5. 190 graus, 190 mais. Autorizado pouso pista 190, tá 3, 8, 9. 152. Cidade Critério, que é 3170. Tá 3152, não pode esperar a próxima. Gente, manter a posição.